Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Da tua glória.